De Volta para o Futuro. Distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Mansão Brown destruída. Outubro é um mês de grandes negócios. E é exatamente agora que oferecemos a maior oportunidade do ano em todos os modelos de 1985. O melhor carro, o menor preço e a melhor assistência técnica é na Starve. A melhor revendedora de Rio Vale. E o Senado votará hoje. Últimas notícias. Oficiais da Base Nuclear de Pesquisas do Pacífico se recusam a admitir que uma caixa contendo plutônio foi roubada duas semanas atrás. Um grupo de terroristas líbios assumiu a responsabilidade do roubo, mas alguns oficiais atribuem o desaparecimento a uma simples negligência. O FBI ainda está investigando e não faz comentários. Dr. Brown? Ei, tem alguém em casa? Einstein, vem cá, cara. O que que há? Oh, meu Deus. Puxa, que bagunça, hein? O que será que está acontecendo aqui? Cuidado, plutônio. Alô? Marty, é você? Ei, Dr. Brown! Onde é que está? Que bom que te encontrei. Me encontre no Twin Paris Mall, 1h15 da madrugada. Eu tenho algo muito especial e preciso da sua ajuda. Pera um pouquinho. 1h15 da madrugada? É. O que é que está acontecendo, hein? Onde esteve a semana toda? Trabalhando. Cadê o Einstein? Está aí com você? Está, ele está aqui. Olha, você deixou seu equipamento ligado a semana toda. Meu equipamento? Oh, Marty, por falar nisso, é melhor não usar um amplificador. Ele está com uma pequena sobrecarga. Tá. Tá legal, eu vou me lembrar disso. Ah, então te vejo hoje à noite. Não se esqueça, 1h15 no Twin Paris Mall. Tudo bem. mesmo relógio? É. Agora são 8 horas. Perfeito! Minha experiência funcionou. Estão todos exatamente 25 minutos atrasados. Peraí, doutor. Quer dizer que agora são 8h25? Em ponto. Droga! Eu tô atrasado pra escola. Jennifer! Marty, não vá por aí. O Strickland está na tua cola. Se ele te pegar, serão 4 advertências seguidas. Ah, vem, eu acho que escapamos. Dessa vez eu não tive culpa. O Dr. Brown acertou os relógios 25 minutos atrasados. Dr. Brown? Então quer dizer que você ainda anda com o Dr. Emmett Brown McFly? Uma advertência para a senhorita. E outra para você, McFly. Creio que com esta você tem 4. Se me permite, eu vou te dar um bom conselho, meu jovem. Esse tal Dr. Brown é perigoso. Ele é, na verdade, um caso de hospício. Se continuar a andar com ele, vai se meter em encrenca. Sim, senhor. Você tem um problema muito sério, McFly. Você é um covarde. Você me lembra seu pai quando frequentava a escola? Era um covarde também. Eu posso ir agora, Sr. Strickland? Eu soube que a sua banda vai fazer um teste hoje depois da aula. Mas para que todo esse desperdício, McFly? Você não tem chance. Você é parecido demais com o seu velho. Nenhum McFly conseguiu coisa alguma em toda a história de Rio Valley. Bom, mas essa história vai mudar. O próximo. Boa sorte, tá. Vá em frente. Vamos lá. Concurso de bandas, audição. Muito bem. Nós somos os Pinheads. 1, 2, 3! Está bem, é o bastante. Pensei que vocês estão alto demais. Parem, podem parar. Acho que vocês são barulhentos demais. O próximo conjunto, por favor. O próximo, por gentileza. Reeleja o prefeito Gordon Wilson. Progresso é o seu lema. Ah, eu não posso acreditar. Eu acho que nunca vou ter chance de tocar em público. Mas uma rejeição não é o fim do mundo. Não, eu acho que não tenho jeito pra música. Mas você é bom, Marty. Você é muito bom. E essa gravação que fizeram tá muito boa. Tem que levar pra uma gravadora. É como o Dr. Brown sempre disse. Eu sei. Quando a gente realmente quer, a gente consegue. E ele tem razão, Marty. Tá legal, Jennifer. Mas e se eu mandar a fita pra eles e eles não gostarem? Se eles disserem que eu não sou bom... Quero dizer, se eles disserem, dá o fora, cara. Você não tem futuro. Olha, eu não aguentaria esse tipo de rejeição. Da hora, tô começando a falar que nem meu pai. Ah, ele não é tão mal assim. Salve o relógio. E te prestou o carro pra hoje à noite. Salve o relógio da torre. Cara, dá só uma olhada naquela picape. Que chocante. Agora, firme. Algum dia, Jennifer. Algum dia. Não seria bom ir com uma daquela para o lago? A gente punha o saco de dormir atrás. Dormir sob as estrelas. Para! O quê? A sua mãe sabe sobre amanhã à noite? Ah, sobre a viagem? A minha mãe pensa que eu vou acampar com os meus amigos. É, ela ia ter um xilique se soubesse que eu iria para o lago com você. E depois ia ter que ouvir o velho sermão. Que ela nunca fez esse tipo de coisa quando era jovem, etc. Sabe, eu acho que a minha mãe nasceu para ser freira. Só quer fazer de você um cara respeitável. Mas eu acho que ela não está conseguindo. Terrível. Salve o relógio da torre! Salve o relógio da torre! O prefeito Wilson está fazendo uma campanha para trocar o relógio da torre. Há 30 anos, um raio atingiu esse relógio e ele nunca mais funcionou. Nós, da Associação de Preservação de Rio Vale, achamos que ele deve ficar exatamente como está, como parte da nossa história. Leva essa, tá? Obrigada. Não esqueça o seu panfleto. Saudem o relógio da torre! Onde nós paramos? Big. Jennifer! É o meu pai. Claro. E eu vou ter que ir. Eu te telefono hoje à noite, tá? Eu vou estar na casa da minha avó. Espera aí, eu te dou o número. Tá aqui. Tchau. That's the power of love. Salve o relógio da torre. Mentira. Que legal, hein? Só faltava essa. Como você pôde me prestar o seu carro sem me dizer que o farol estava queimado? O farol queimado? Eu podia ter morrido. Olha, olha, Bife, eu realmente não tinha percebido que um farol estava queimado. Oi, filho. Você está cego, McFly? Só podia dar nisso? Como é que você explica essa batida? Bife, acho bem, eu acho que o seu seguro vai pagar pelo conserto, não é mesmo? O meu seguro? O carro é seu, o seu seguro é que tem que pagar. E quem é que vai pagar por isso? Eu derramei cerveja aqui quando aquele carro bateu. Quem é que vai pagar o tintureiro? E os meus relatórios? Bem, eu ainda não terminei, mas sabe, eu... Eu pensei que já que eram... Oi, tem alguém aí? Certo. Pense bem, McFly. Pense. Ainda tenho que mandar datilografar. Sabe o que aconteceria se eu entregasse os meus relatórios com a sua caligrafia? Eu seria despedido. E você não quer que isso aconteça, né? Não, é? Oh, claro que não, Bife, claro que não. Olha, eu vou terminar esses relatórios essa noite e te entrego amanhã de manhã, bem cedinho, tá bem? Não muito cedo, eu acordo tarde. Tá, o seu sapato está desamarrado. Ah, não seja estúpido, McFly. Até que sua casa está arrumadinha, McFly. Ei, tive que ser rebocado no seu carro e tudo que você me oferece é uma cerveja? O que é que estou olhando, idiota? Diga olá à sua mãe por mim. Eu sei o que vai dizer, filho. Você está certo. Está certo. Mas... Bife é o meu supervisor e eu receio que eu não sou muito bom em enfrentar pessoas. Mas veja só o carro, papai. Poxa, ele destruiu o carro completamente. Eu precisava dele amanhã à noite, pai. Você tem ideia de como era importante para mim isso? Tem ideia? Sei. Tudo que eu posso dizer é sinto muito. Acredito, mas foi bem melhor assim. Você não vai ter que se preocupar em pôr sua dor de cabeça de tocar nesse festival. Ele tem razão, Marta. A última coisa que você precisa é dor de cabeça. Crianças, vamos ter que comer todo o bolo nós mesmos. Seu tio não pegou o condicional dessa vez. Bem-vindo, tio Joey. Acho que seria bom vocês mandarem uma cartinha para ele. O tio engaiolado? Ele é seu irmão, mamãe. É, mas eu acho o fim do mundo ter um tio na prisão. Todos cometem erros, crianças. Ah, que fraco, eu tô atrasado. David, olha o palavreado. E vem até aqui e dê um beijo na sua mãe antes de sair. Venha, anda venha. Logo, vai. Eu vou perder o ônibus, hein? Até mais tarde, pai. Tá na hora de trocar o óleo, hein? Mas ele é Martin, tão engraçado. Seu serviço de retardo. Mas enquanto você estava lá fora choramingando por causa do carro, Jennifer Parker ligou duas vezes. Eu não gosto dela, Marty. Uma garota que telefona para um rapaz está querendo arranjar problemas. Ah, mãe, não tem nada demais telefonar para um rapaz. Eu acho terrível. Garotas perseguindo rapazes. Quando eu tinha sua idade, eu nunca persegui ou telefonei para um rapaz. Nem ficava namorando dentro do carro. Então, como é que eu vou conhecer alguém? Bem, simplesmente acontece. Assim como eu conheci o seu pai. Mas foi tão idiota, vovô atropelou ele. Foi o destino. De qualquer maneira, se o seu avô não tivesse atropelado o seu pai, nenhum de vocês teria nascido. Ah, isso é. Mas o que eu não entendi é o que é que o papai estava fazendo no meio da rua. O que era, George? Você observava pássaros? O que, Lorraine? O quê? De qualquer forma, o seu avô o atropelou e o trouxe para dentro de casa. Parecia tão desamparado. Um cachorrinho perdido. Então me apaixonei por ele. Tá, mãe, a gente já sabe. Você já contou essa história 1 milhão de vezes. Você ficou com pena e decidiu ir com ele ao baile peixe submarino. Não, não, não, não. Era encanto submarino. O nosso primeiro encontro. Não vou esquecer nunca. Foi na noite daquela terrível tempestade, lembra, George? O seu pai me beijou pela primeira vez naquela pista de Itens. Foi aí que eu soube que passaria o resto da minha vida com ele. Oh, não! Alô? Marty, você não pegou no sono, não é? Dr. Brown? Não. Não, não. O que é isso? Ouça, é muito importante. Esqueci de trazer minha filmadora. Você pode passar na minha casa e pegá-la antes de vir pra cá? Claro. Eu já tô indo. Como é que tá, Einstein? Onde é que está o Dr. Brown, hein? Você veio? Eu vi. Eu apresento-lhe a minha última invenção e a maior de todas. Eu esperei por ela a minha vida inteira. Beleza, é um DeLorean, não é? Venha comigo, Marty. Eu responderei todas as suas perguntas. Comece a filmar. Tá. Ei, doutor, mas que roupa é essa aí? Isso não interessa. Agora não interessa. Tudo não bem, interessa. Tudo bem. Não interessa. Eu tô pronto. Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown, estou no pátio do Twin Pines Mall. É madrugada de sábado, 26 de outubro de 1985, meio 18 da manhã. E esta é a primeira experiência temporal. Venha, Einstein. Entre aí, garoto. Muito bem, vamos lá pra dentro. Vamos, vamos. Ah, sente-se aí agora, hein? Põe o cinto de segurança. Isso assim, muito bem. Quietinho. Isso aí, ok. Podem observar que o relógio do Einstein está em perfeita sincronia com o meu. Pegou? Peguei. Ah, ótimo. Boa viagem, Einstein. Cuidado com a cabeça, hein? Isso aí é o controle do carro? Hã? Veja isso. Sim. Não, é o carro, o carro. Se os meus cálculos estiverem corretos, quando essa belezinha chegar a 88 milhas por hora, você verá algo surpreendente. Temporal ocorreu exatamente a 1h20min 0s! Ai, Jesus Cristo! Jesus Cristo, doutor! Você desintegrou o Einstein! Calma, Bart! Eu não desintegrei nada! A estrutura molecular de ambos, Einstein e do carro, estão intactas! Então onde diabos estão eles? A pergunta correta é, quando diabos estão eles? Veja, Einstein é agora o primeiro ser do mundo a viajar no tempo! Eu enviei para o futuro! Um minuto no futuro, para ser mais exato. E precisamente, a 1h21min 0s, vamos encontrar o Einstein e a máquina do tempo. Peraí. Peraí, doutor. Tá querendo me dizer que construiu uma máquina do tempo? Naquele DeLorean? Eu vejo assim. Se vai construir uma máquina do tempo num carro, tem que ser em grande estilo. E além disso, o aço novo faz o fluxo dispersar. Cuidado! Isso aí tá quente? Tá frio, gelado. Extensão de abinho. O relógio do Einstein está exatamente 1 minuto atrasado, mas ainda funciona. Cara, ele tá legal. Está ótimo. E não sabe absolutamente nada do que aconteceu. Para ele, a viagem foi instantânea. É por isso que o seu relógio está exatamente 1 minuto atrasado. Ele pulou aquele minuto para chegar precisamente nesse momento. Vem aqui, veja como funciona. Tá, tá. Primeiro, você liga o circuito do tempo. Esses mostradores dizem para onde você vai, esse onde você está e esse onde você estava. Uhum. Você ajusta a hora do seu destino nesse painel. Digamos que queira presenciar a assinatura da Declaração da Independência. Ou testemunhar o nascimento de Cristo. Ou uma data importante na história da ciência. 5 de novembro de 1955. Sim, claro. 5 de novembro de 1955. Eu não saquei. O que aconteceu? Foi o dia em que inventei a viagem no tempo. Me lembra como se fosse hoje. Eu estava pendurando o relógio no banheiro, o piso estava molhado, eu escorreguei, bati a cabeça na quina da pia e quando voltei a mim tive uma revelação. Uma visão, uma imagem na cabeça, um retrato disso. É isso que faz a viagem no tempo possível. O capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo? Eu levei quase 30 anos e toda a fortuna da minha família para realizar a visão daquele dia. Meu Deus, foi há tanto tempo assim? É, as coisas mudaram por aqui. Eu me lembro quando tudo isso era uma fazenda, tudo isso aqui. Pertencia ao velho Peabody, tudo isso. Ele tinha essa marinha maluca de plantar pinheiros. Isso é chocante, é fantástico. Me diz aí, ele anda com gasolina comum? Infelizmente não, requer algo um pouco mais forte. Plutônio! Plutônio, espera aí. Ei, você está me dizendo que essa coisa é nuclear? Ei, continue filmando, continue. Não, essa coisa é elétrica. Mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts de energia. Ei, Dr. Brown, não se encontra plutônio assim na loja da esquina, sabia? Você roubou? É claro, tinha um grupo de líbios nacionalistas que queriam que construísse uma bomba. Então peguei o plutônio e fiz para eles uma bombinha michuruca feita de peças usadas. Vamos, vou te arranjar uma roupa protetora. Minha nossa. Está ótima. Agora não tem mais perigo. E você, cuidado com esse filme. Eu preciso dele como registro. Vamos colocar isso aqui. Oh, e esquecendo a minha mala. Quero dizer, quem garante que no futuro eles têm cuecas de algodão? Eu sou alérgico a tecidos sintéticos. Futuro? É para lá que vai? Isso mesmo. 25 anos do futuro. Sempre sonhei em ver o futuro, ver uma era mais avançada, ver o progresso da humanidade. E por quê? E saberei quem ganhará os campeonatos nos próximos 25 anos. Dr. Brown. Hã? Dê uma olhada em mim quando estiver lá. Claro que sim. Filme. Eu, Dr. Emmett Brown, estou prestes a embarcar em uma viagem histórica. Mas onde estou com a cabeça? E me esquecendo de levar o plutônio extra. Como é que poderia voltar um frasco para cada viagem? Eu estou com a cabeça na lua. O que foi, Einstein? Oh, minha nossa. Eles me encontraram, não sei como, mas me encontraram. Puxa, Marte! Quem? Quem você acha? Os líbios! Ele está ali! Oh, que droga! Vou fazer eles correrem! Dr. Brown, sei! No! ver se me alcançam agora. Parecendo um avião sem asas. Oh, não é avião, não. Olha. Pontos espaciais. Desculpem pelo celeiro, hein? Ele se transformou em gente! Atira nele! Tome, seu transformado miserável! McFly, você tem que ter calma. É só um sonho. É só um sonho muito, muito real. Casa do futuro. É, por favor, esperem. Esperem, vocês têm que me ajudar. Pare, Wilbur, não pare! Não pode ser verdade. Isso é loucura. Vamos. Rio Vale, 2 milhas. Qualquer lugar se enfrenta. Voltando à terra de hoje, Barbara Stanwyck, vamos ver. Acabamos de receber a balada de David Clark. Mr. Bem-vindo, Rivalen. Veja com cautela. O futuro está em suas mãos. Se você acredita no progresso, reeleja o prefeito Red Thomas. O progresso é o seu lema. Sua plataforma tem como prioridade mais empregos, educação, melhoramentos públicos, menos impostos. No dia da eleição, vote em um líder comprovado. Sabe, isso só pode ser um sonho. Café 5-6. Ei, o que aconteceu, garoto? Caiu de um navio, é? O quê? Pra que estou usando esse salva-vidas? Tem um telefone aqui? Lá nos fundos. Deixa eu ver. Brown. Tá aqui. Ainda bem que ele tá vivo. Sabe onde é Riverside 1650? Vai querer alguma coisa, garoto? Sim. Me dá um dietético. Dietético? Mas que diabo é isso? É, refrigerante dietético. Tá gozando com a minha cara? Isso não existe. Então me vê alguma coisa sem açúcar, tá bom? Alguma coisa sem açúcar. Ei, McFly. O que você pensa que está fazendo? Biff. Eu estou falando com você, McFly, seu verme irlandês. Ah, oi, Biff. Oi, rapazes. Tudo bem? Já terminou o meu trabalho da escola, McFly? Bem, eu pensei que já que era para a segunda... Olá! Olá! Tem alguém aí, hein? Ei, pense, McFly, pense. Tá eu ainda bem, tenho que passar o trabalho a limpo. Sabe o que aconteceria se eu entregasse esse trabalho com a sua caligrafia? Seria expulso da escola. Você não quer que isso aconteça? Não é? Claro que não, Biff. Não. Quero que isso aconteça. O que você está olhando, seu idiota? Ei, Biff, olha só o salva-vidas dele. Ele está com medo de se afogar. E então, McFly? Está bem, Biff, bem. Eu vou terminar hoje à noite. Eu te entrego amanhã bem cedinho. Não muito cedo, eu acordo tarde. Seu sapato está desamarrado. Não seja estúpido, McFly. Tudo bem. E não quero que volte mais aqui, hein? Tudo bem. Tchau, hein? O que foi? Você, George McFly? Sou. E quem é você? Ei, por que você deixa esses caras fazerem o que querem com você? Eles são maiores do que eu. Levanta essa cabeça. Tenha mais respeito por si mesmo. Não sabe que se deixar eles pisarem em você agora, vão pisar pelo resto da sua vida. Olha pra mim. Acha que eu vou passar o resto da minha vida nessa espelunca? Vai trabalhar agora. Não, senhor. Eu vou ser alguém. Eu vou entrar pra escola noturna. E algum dia eu serei alguém na vida. E vai mesmo. Vai ser o prefeito. E eu vou... Prefeito, é isso, eu gostei da ideia. Eu posso ser prefeito. Um prefeito de cor, pois sim. E espere só e verá, Sr. Carruthers. Eu serei prefeito e serei o homem mais poderoso de Rio Vale. E vou limpar essa cidade. Muito interessante. Pode começar limpando este chão. Prefeito Gold Wilson. Soa muito bem, não? Papai! George! Você aí da bicicleta? observava pássaros. Papai! Ei, você! Espere aí! Quem é você? Está lá! Um desses malditos moleques pulou na frente do meu carro! Vem aqui, me ajude a levá-lo para dentro de casa! Mamãe, é você? Calma. Calma. Ai. Você dormiu quase 9 horas. É. Eu tive um pesadelo. Eu sonhei que tinha voltado no tempo. Foi terrível. Bem, está de volta, são e salvo, a 1955. 1955? Você é minha irmã. Você é minha irmã. Meu nome é Lorraine. Lorraine Baines. Sim! Mas é que você tá... Você tá tão... Você tá tão... magra. Relaxe, Calvin. Você tem um machucado enorme na cabeça. Cadê minhas calças? No baú do meu enxoval. Eu nunca tinha visto uma cueca lilás, Calvin. Calvin? Mas por que diabo você está me chamando de Calvin? Bem, é o seu nome, não é? Calvin Klein. É o que está escrito na sua cueca. Aposto que te chamo de Cal. É para dizer a verdade, me chamo de Marty. Oh, prazer em conhecê-lo, Calvin. Marty. Klein. Se importa se eu me sentar aqui? Não, claro. Ótimo. Não, claro que pode. Pode. Você fez uma chocada enorme. Lorraine, você está aí em cima? Oh, meu Deus, é minha mãe. Rápido. Vista as suas calças. Diga-me, Marty, há quanto tempo trabalha no porto? Como disse? Ah, você é marinheiro, não é? Por isso que usa esse salva-vidas, né? Ah, guarda costeira. Sam, esse é o rapaz que você atropelou. Graças a Deus, o que o garoto da sua idade estava fazendo no meio da rua? Não ligue pra ele, está sempre de mau humor. Sam, para de brincar com esse negócio e venha jantar. Bem, você já conhece Lorraine. Este é Milton, esta é Sally, aquele é Toby e aquele lá no cercado é o pequeno Joey. Então você e o meu tio Joey. É melhor ir se acostumando com as grades, cara. O que foi, Joey? Ele adora ficar no cercadinho. Fica chorando quando tiro de lá. Por isso ele fica aí o dia inteiro. Bem, Marty, eu espero que goste de carne. Bem, eu realmente tenho que ir. Fique à vontade. Sam, pare de mexer nesse negócio, por favor, e venha jantar, hein? Olha que beleza! Agora podemos assistir Jack Gleason enquanto comemos. Que maravilha! É a nossa primeira televisão. O papai trouxe hoje. Você tem televisão? Claro, você sabe que temos duas. Uau! Você deve ser rico. Ah, querido, ele está só brincando. Ninguém tem dois aparelhos de televisão. Ei, eu já vi esse. Eu já vi esse filme. É um clássico. É aquele que tem uma história sobre a troca de um cachorro. Como você já viu? É novo em folha? Sim, mas eu vi uma reprise. O que é reprise? Você vai descobrir. Sabe, Marty, você me parece tão familiar. Eu conheço a sua mãe? Sim, eu acho que a senhora conhece, sim. Oh, bem, então eu vou telefonar para ela. Não quero que fique preocupada com você. Não pode. É que hoje não tem ninguém na minha casa. Oh. É. Vocês sabem onde fica Riverside Drive? Fica do outro lado da cidade, uma quadra depois do Maple. É um pouco longe. Ei, espera aí, uma quadra depois do Maple é a Avenida John F. Kennedy, certo? Tem esse tal de John F. Kennedy. Mamãe, já que os pais de Marty estão fora, não acha que deveria passar a noite aqui? Afinal de contas, o papai quase o matou. Acho que ela tem razão. Você deve dormir aqui em casa esta noite. Está sob nossa responsabilidade. Bem, eu não sei, eu não... Ele pode dormir no meu quarto. Não, muito obrigado. Eu tenho que ir mesmo. Eu agradeço por tudo, vocês foram maravilhosos. Até mais tarde, hein? Bem mais tarde. Que rapaz mais estranho, não? É um idiota. Isso é de família. Os pais dele devem ser idiotas também. Lorraine, se algum dia tiver filhos assim, eu te deservo, hein? Não quero saber nada sobre você. Dr. Brown, Dr. Brown, por favor, eu sou o Marty e vou, você tem que me ajudar. Nenhuma palavra, quieto. Eu vou ler a sua mente. Deixe-me ver. Você vem de muito longe? Sim, isso mesmo. Por favor, mesmo. Não me diga. Você quer que eu compre a assinatura de um jornal? Não. Nenhuma palavra, não diga nada, não diga nada. Quieto. Dona Tibbs. Você quer que eu faça um donativo para a Associação Jovem da Guarda Costeira? Doutor, eu sou do futuro. Eu vim para cá na máquina do tempo que você inventou. Agora preciso da sua ajuda para voltar para 1985. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Significa que essa maldita máquina não funciona. Seis meses de trabalho pra nada. Sabe como a máquina do tempo funciona? Máquina do tempo. Não inventei nenhuma máquina do tempo. Tá legal. Eu vou provar pra você. Veja minha carta de motorista. Vence em 1987. E veja minha data de nascimento. Eu ainda nem nasci, doutor. E veja essa foto. Aqui está o meu irmão, a minha irmã e eu. E dá uma olhadinha na blusa dela. Turma de 1984. É uma montagem barata. Cortaram o cabelo do seu irmão. Eu estou dizendo a verdade. Você tem que acreditar em mim. Então diga, garoto do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? Aposto que Jane Wyman é a primeira dama. Dr. Brown, está me ouvindo? Jack Benny é o secretário do Tesouro. Espera aí, você tem que me ouvir. Você já contou piadas demais. Boa noite, garoto do futuro. Espera aí, não. Um ferimento na sua cabeça. Eu sei como aconteceu. Você me contou a história. Você estava pendurando um relógio no seu banheiro, caiu e bateu a cabeça na pia. E foi aí que teve a ideia do capacitor de fluxo, que é o que torna possível a viagem no tempo. Algum problema com a ignição. Então eu o escondi aqui. Depois da queda no banheiro, eu desenhei isso. O capacitor de fluxo. Thank you. tentei alguma coisa que funciona. E como funciona? Temos que dar um jeito de levar isso para o meu laboratório. Temos que levar você de volta. Certo, é isso mesmo. Isso não interessa agora, não interessa, não interessa. Sou eu. Eu estou velho. Boa noite, eu sou o Dr. Emmett Brown. Estou no pátio do Twin Paris Mall. Que é bom, ainda tenho cabelo. O que é isso que estou usando? Bom, isso aí é uma roupa que protege contra a radiação. Contra a radiação? Uhum. É lógico. É por causa das guerras atômicas. Mas isto... isto é espantoso. Um estúdio de televisão portátil. Não admira que o presidente seja ator, tem que sair bem na televisão. É aqui, é nessa parte, Dr. Brown. Não, essa coisa é elétrica, mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts de energia. O que foi que eu disse? Claro, de um grupo limpo. Essa coisa é elétrica, mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts de energia. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Oh, meu Deus! Ei, mas que diabo é 1 gigawatts? Ei! Como pode ser tão descuidado? 1.21 gigawatts. Como vou gerar esse tipo de energia? É impossível, impossível. Ei, olha, doutor, tudo o que precisamos é um pouco de plutônio. Eu estou certo que em 1975 tem plutônio à venda em qualquer farmácia, mas em 1955 é um pouco difícil de se conseguir. Marty, sinto muito, mas você está preso aqui. Mas, Dr. Brown, eu preso aqui? Eu não posso ficar preso aqui. Eu tenho a minha vida em 1985. Eu tenho uma garota. Ela é bonita? Poxa, mas é claro que é. E ela é louquinha por mim. Veja isso. Ela escreveu isso aqui, ó. Quer dizer, isso diz tudo, não? Doutor, você é minha única esperança. Eu sinto muito, Marty, mas a única fonte capaz de gerar 1.21 gigawatts de energia que precisamos é um raio. O que foi que disse? Um raio! Mas, infelizmente, nunca se sabe quando ou onde ele vai cair. Mas nós sabemos. É isso mesmo. Aqui está a resposta. Aqui diz que um raio vai atingir o relógio da torre precisamente às 22 horas e 4 minutos do próximo sábado. Se pudermos canalizar a energia desse raio, colocá-la no capacitor de fluxo, pode funcionar. No próximo sábado à noite, mandaremos você de volta pro futuro. É isso aí, tá beleza. Sábado tá legal, sábado tá legal. Eu posso passar uma semana em 1955, sair por aí, dar uma voltinha, conhecer... Marty, isso está completamente fora de questão. Não saia dessa casa. Você não deve ver nem falar com ninguém. Isso poderia afetar os acontecimentos do futuro. Você me entendeu? Sim, claro, claro. Marty, você teve contato com mais alguém além de mim? Eu, sem querer, eu acabei esbarrando com os meus pais e... Oh, não. Deixe-me ver de novo a foto de seu irmão. Como eu pensei. Isso prova minha teoria. Tá vendo seu irmão? Ele tá sem cabeça. Parece que foi apagada. Apagada da existência. Cara, como esse lugar aqui tá limpinho. Parece até novo. Pela minha teoria, você interferiu no primeiro encontro dos seus pais. Se eles não se conhecerem, não vão se apaixonar, não vão se casar e não vão ter filhos. É por isso que seu irmão está sumindo da foto. Depois será sua irmã e depois, a não ser que repare o estrago que fez, vai ser você. Que barra pesada. Isso não tem nada a ver com o peso. Qual deles é seu pai? Aquele ali. Tá bom, vocês são muito engraçados. Muito engraçados. Acho que você foi adotado. Ah, chega. Ajude-me aí. Pega o meu livro aí. Marfly, sim. É um Strickland. Poxa, mas será que ele nunca teve cabelo? Vamos, endireite-se. Você é um covarde. Quero ser um covarde pelo resto da sua vida. Não. O que, que a sua mãe viu dele? Eu realmente não sei. Eu acho que ela ficou com pena do pai dela ter atropelado ele. Só que o atropelado fui eu. É, acontece muito nos hospitais. A enfermeira se apaixona pelo paciente. Vai em frente, garota. Ei, Jorge. Como é que é, cara? Eu procurei você por toda parte. Lembra-se de mim? Eu sou o cara que salvou você outro dia. Ah, chega aqui, eu quero que você conheça alguém. Baile Encanto Submarino, sábado. Lorraine? Calvin! Eu quero que conheça o meu grande amigo, George McFly. Olá, muito prazer em conhecê-la. Como está o seu machucado? Tá bom. Oh, eu fiquei tão preocupada com você. Você saiu tão de repente aquela noite. Sim, eu... Vamos, estamos atrasadas. Desculpe, eu tenho que... Vamos! Oh, ele não é um sonho. Dr. Brown, ela nem olhou para ele. É mais sério do que eu pensava. Pelo que pude ver, a sua mãe está caidinha por você e não pelo seu pai. Espera aí, doutor. O senhor quer dizer que a minha mãe está... A minha mãe tá gamada por mim? Exatamente. Pô, que barra pesada, cara. Lá vem você de novo, pesada. Por que as coisas são tão pesadas no futuro? Problemas com a gravidade da Terra? O quê? A única maneira de juntarmos esses dois é fazer com que se relacionem. Seu pai e sua mãe têm que ficar juntos em alguma atividade social. Tá falando sobre um encontro? Exato. Tá legal, mas que tipo de encontro? O que essa moçada dos anos 50 faz? Bem, eles são seus pais, você deve saber. Quais são seus interesses, o que gostam de fazer juntos? Nada. Olha, vai haver um ritual rítmico. É isso aí, cara! O baile Encanto Submarino, eles vão lá. Eles me disseram que foi lá onde se beijaram pela primeira vez. Muito bem, garoto. Não saia de perto de seu pai até que ele a convide para o baile. E aí, Jorge, como é que é? Você lembra daquela garota que eu te apresentei? A Lorraine? O que está escrevendo? Histórias de... ficção científica sobre um seres de outros planetas que vêm para a Terra. Tá aí, que legal. Eu não sabia que você fazia alguma coisa tão criativa. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Eu nunca deixo ninguém ler o que eu escrevo. E por que não? E se não gostarem? E se me disserem que eu não sou bom? E acho que é difícil para você entender. Não. Voltando ao assunto, Jorge, sobre a Lorraine. Ela gosta de você de verdade. Ela pediu para eu te dizer que ela quer que você a leve ao baile do sábado que vem. Mesmo? Oh, é claro. E tudo o que tem a fazer é ir até lá e convidá-la. O quê? Aqui na lanchonete? E se ela disser não? Eu não sei se posso aguentar esse tipo de rejeição. Além disso, acho que ela prefere ir com outro. Quem? Bife. Ah, vamos lá, não fique brincando. Difícil, né? Vamos. Ah, eu sei que você está querendo, não é mesmo? Está gostando. Cala essa sua boca imunda. Não sou esse tipo de garota. Talvez você seja, só que ainda não sabe. Tire essas patas de cima de mim. Ei, cara, você ouviu? Tire essas patas de cima dela, tá? Por favor. O que é que você tem com isso, seu imbecil? Bem, já que você é novo por aqui, eu vou te dar uma chance. Então, por que é que não aproveita e dá o fora? Por que é que você me persegue, hein? Jorge, espera aí. Eu tô te dizendo, se você não convidar a Lorraine para aquele baile, eu vou lamentar pelo resto da vida. Mas eu não posso ir ao baile, senão eu vou perder o meu programa favorito, programa de ficção científica. Mas, Jorge, a Lorraine quer ir com você àquele baile. Dê uma chance a ela. Olha, eu não tô preparado para convidar a Lorraine para o baile. E nem você, e nem ninguém nesse planeta vai me fazer mudar de ideia. Programa de ficção científica. extraterrestre do planeta Vulcano. Marty! Marty! Marty! Ei, o que foi, Jorge? Por que você não foi na escola hoje? O que fez o dia todo? Ah, eu perdi a hora. Olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso convidar a Lorena para o baile, mas eu não sei como. Tá tudo bem, cara. Fica frio. Ela tá ali na lanchonete. Como é que abre, hein? O que fez você mudar de ideia, Jorge? Esta noite, o Darth Vader veio do planeta Vulcano e me disse que se eu não convidasse a Lorraine, ele ia derreter o meu cérebro. Ah, sim, mas vamos deixar esse negócio de derreter o cérebro entre nós, tá bom? Ah, sim, sim. Tá legal, Jorge. Olha, lá está ela, Jorge. Vá lá dentro e a convide. Tá, mas eu não sei o que eu vou dizer. Ora, diga qualquer coisa, Jorge. Diga a primeira coisa que vier na sua cabeça. Seja natural. Ah, não me vem nada na cabeça. Ah, meu Deus, Jorge, nem sei como eu nasci. O que é que disse? Oh, nada, nada, nada. Olha, diga a ela que o destino os uniu. Diga a ela que ela é a garota mais bonita que existe nesse mundo. As mulheres gostam disso. O que é que você está fazendo? Ah, eu estou anotando. Você falou tão bonito. Tá, tudo bem, tudo bem. Vem, vem comigo, dá um trato no cabelo. Estou arrumando. Me fez um copo de leite com chocolate. Uma sola. Lorraine, você é o meu destino que existe neste mundo. O quê? Eu quero dizer que você... Espere aí, não te conheço de algum lugar? Sim. Sim, eu sou o George. George McFly. Eu sou o seu destino. Quer dizer, eu sou o seu destino. É, McFly! Eu te disse para não vir mais aqui. Agora isso vai te custar caro. Quanto dinheiro você tem? Bem, quanto você quer, Bife? Tudo bem, Fedelho. Agora... Ei, ei, Bife! O que é aquilo? Hã? Aprende! É o Calvin Klein. Oh, meu Deus, ele é um sonho. Oh, oh, um garotinho, por favor, para um pouquinho. Ei, para um pouquinho só. Depois eu te devolvo, tá? Olha, só o que ele foi. Puxa vida, ele é demais. Vamos lá. Vamos atrás dele! Vamos! O que é aquilo que ele tem? É uma prancha com rodas. Puxa, ele é mesmo um sonho. Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Obrigado aí, garoto. Eu pego esse desgraçado. De onde ele é? Onde é que ele mora? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Minha nossa. Eles me encontraram. Não sei como, mas me encontraram. Fuja, Bart! Minha nossa. Eles me encontraram. Não sei como, mas me encontraram. Fuja, Bart! Doutor. Olá, Marty. Eu não vi você entrar. Essa unidade de vídeo é realmente um aparelho fascinante. Doutor Brown, tem uma coisa que eu preciso te contar. É sobre a noite em que gravamos essa... Não me diga, Marty. Ninguém deve saber a respeito do seu destino. Mas será que não entende? Acho que se souber sobre o meu futuro, posso pôr em risco a minha existência, assim como fez com a sua. Tem razão. Bom... Deixa eu te mostrar o meu plano para te mandar para casa. Não repara nesse modelo tão rudimentar. Não tive tempo de construir os detalhes. Tá bom. Obrigado, obrigado. Muito bem. Agora nós vamos colocar um cabo elétrico do topo da torre, atravessando a rua, suspenso nesses dois postes de luz. Pomos esse mastro e esse gancho ligados na máquina do tempo, diretamente ligado ao capacitor de fluxo. No momento exato, você... Vem por essa rua, acelerando para pegar a velocidade de 88 milhas por hora. De acordo com este folheto, sábado às 22 horas e 4 minutos exatamente, um raio vai cair no relógio da torre, eletrificando o cabo no exato momento em que o gancho tocará nele, enviando assim 1.21 gigawatts para o capacitor de fluxo e levando você de volta a 1985. Muito bem, agora veja isso. Você dá corda no carrinho. Eu vou simular o raio. Pronto. Preparar? Agora. Não acho que está confiando muito em mim, doutor Brown. Não se preocupe, eu cuido do raio e você do seu pai. Por falar nisso, como foi hoje? Ele a convidou? Eu acho que sim. E o que ela disse? É sua mãe. Descobriu você aqui. Vamos cobrir a máquina do tempo. Olá, Calvin Martin. Ma, Lorraine. Como é que você soube que eu estava aqui? Eu disse que... Oh, esse aí é o meu doutor. Não, é o meu tio. Doutor Brown. Olá. Olá. Marty, posso parecer um pouco atrevida, mas eu estava imaginando se... Se gostaria de me levar ao baile Encanto Submarino, sábado à noite. Quer dizer que... Ninguém te convidou ainda? Não. Ainda não. Sim, mas e o George? George McFly? Ele é muito simpático, mas eu... Não. Eu... Acho que o homem deve ser forte. Deve saber se defender. E proteger a mulher amada. Então? Sim. Eu ainda não estou entendendo bem. Me explica, como é que eu vou ao baile com ela se ela vai ao baile com você, Mark? Na verdade, George, ela quer ir com você. Só que ela ainda não sabe. É por isso que nós temos que mostrar a ela que você, George McFly, é corajoso. Você é um homem que sabe se defender, um homem que vai protegê-la. É, mas eu nunca briguei em toda a minha vida. Olha, mas você não vai ter que brigar, pai. Pai, eu... Olha aqui, você só vai ter que salvá-la, certo? Tudo bem, então vamos repassar o plano. 8h55, onde você vai estar? Eu vou estar no baile. E eu vou estar aonde? Você vai estar no carro com ela. Tudo bem, então lá pelas 9 horas ela vai se zangar comigo, hein? E por que ela iria se zangar com você? Bom, Jorge, porque as garotas de família se zangam quando os rapazes se aproveitam delas. Oh, Marty, quer dizer que você vai passar... Não. Jorge, olha, é tudo uma encenação, tá legal? Muito bem, então, lá pelas 9 horas, você está andando pelo estacionamento, aí você chega, vê a gente brigando no carro, você chega perto, abre a porta e diz... A sua fala, Jorge. Oh, é. Ei, você, tire suas mãos nojentas de cima dela. Acha mesmo que eu devo praguejar, né? Sim, eu acho que deve, sim, eu acho. Tudo bem. Então, agora, vamos lá. Você vem pra cima de mim, me dá um soco no estômago, eu caio fora, certo? E você e Lorraine viverão felizes para sempre. Ah, você falando parece bem fácil. Eu só queria não ficar apavorado. Jorge, não há do que ter medo. Tudo o que precisa é um pouco de autoconfiança. Sabe, quando a gente realmente quer, a gente consegue, cara. A previsão do tempo para esta noite em toda a região de Rio Valley é de tempo aberto com algumas nuvens... Tem certeza que essa tempestade vem? Desde quando o meteorologista pode prever o tempo? Com segurança, hein? Marty, vou ficar muito triste em ver você partir. Você fez uma grande mudança na minha vida, me deu uma meta. Só em saber que vou estar vivo em 1985, que vou ter sucesso nisso, que terei chance de viajar no tempo... Vai ser duro ter que esperar 30 anos até te encontrar para conversarmos sobre o que aconteceu. Vou sentir muita falta sua, Marty. E eu a sua, doutor. Doutor, e sobre o futuro? Não! Marty! Já disse que saber sobre o futuro pode ser uma coisa extremamente perigosa, mesmo com boas intenções. O tiro pode sair pela culatra. O que quer que queira me contar, descobrirei naturalmente com o tempo. Caro Dr. Brown, na noite que eu volto no tempo, você é baleado por terroristas. Por favor, tome cuidado e precaução necessária para evitar essa terrível tragédia. Seu amigo, Marty. Boa noite, Dr. Brown. Que há com o fio? Oh, é só uma experiência com o tempo. O que é isso? Não toque nisso. É um equipamento especial de meteorologia. Ah. E tem licença para usar isso? Claro que tem. Será que nós podemos ficar aqui um pouquinho? É uma boa ideia. Gosto de ficar no carro. Hã? Oh, Marty, eu tenho quase 18 anos. Não é a primeira vez que namoro no carro. O quê? Marty, parece nervoso. Alguma coisa errada? Não. Não. Lorraine, o que você está fazendo? Eu consegui roubar do bar da minha velha. É, mas você não deve beber, não. E por que não? É, porque você... Porque você pode se arrepender mais tarde. Oh, Martin, não seja tão antiquado. Todo mundo quer alguém bebe. Você também fuma? É? Martin, você está começando a falar como a minha mãe. Vamos a um pequeno intervalo e não saiam daqui porque estaremos de volta já já. Bart, por que está tão nervoso? Lorraine, você já... esteve em uma situação em que sabe que deve agir de uma certa maneira, mas na hora H não sabe mais o que fazer? Quer dizer, como deve agir no primeiro encontro? É, mais ou menos. Oh, eu acho que sei exatamente o que quer dizer. Sabe? Sabe o que eu costumo fazer? O quê? Não me preocupo. Está tudo errado. Eu não sei o que é. Quando eu te beijei, pareceu que eu estava beijando o meu irmão. É estranho, não é? Sim, acredite-me. É perfeitamente compreensível. Vem vindo alguém. Você causou um estrago de $300 no meu carro, seu desgraçado. E agora eu vou estragar a sua cara. Solte o bife, você está bêbado. Olha só o que temos aqui. Não, você fica comigo. Não. Vamos lá, Lorraine, deixa ele. Pare, solta o canalha. Leve ele lá pra trás. Para, me solta. Vamos andando, isso não é um show. Ei, vamos colocar ele ali. É, vamos. Isso é por ter despejado meu cabelo. Que diabo está fazendo com meu carro? Ei, fica fora disso, crioulo. Não é da sua conta. Quem você está chamando de crioulo, seu pica-pau? Ei, rapazes, ouçam. Não queremos problemas com viciados, tá? Vai pra barra, sai da mão. Vamos embora. Ei, deixa me sair daqui. Ei, onde estão suas chaves? As chaves estão aqui. Pode repetir? As chaves estão aqui dentro. Ei, você, tira essas mãos nojentas de cima. Bateu em porta errada, McFly. George, ajude-me, por favor. Meia volta, McFly. Está surdo, McFly. Bata a porta e se manda. Não, Biff. Deixe em paz. Está bem, McFly. Você pediu. E agora vai ter. Biff, pare. Pare, vai quebrar o braço dele. Solte. Solte. Ai, droga, cortei a minha mão. De quem é isso? Meu. Obrigado. Valeu, hein? Você vai quebrar o braço dele. Biff, pare. Por favor, deixa em paz. O que está fazendo? Oh, Você está bem? É o George McFly. Aquele é George McFly? Com licença. A tempestade. Ei, caras, vocês têm que voltar lá e continuar o baile. Ei, dá só uma olhada na mão do Marvin. Ele não pode tocar com a mão assim. Não podemos tocar sem ele. Olha, Marvin. Marvin, você tem que tocar. É lá no baile que eles se beijam pela primeira vez. E se não há música, eles não podem dançar. E se não dançar, não vão se beijar, não vão se apaixonar. E aí eu danço, entendeu? Ei, garoto, o baile acabou. A não ser que você conheça alguém que toque guitarra. Esta é especialmente para os apaixonados. Earth Angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time. George, não vai me beijar? Eu não sei. Deu fora, McFly, é a minha vez. Você está bem? Não consigo tocar. George! Com licença. Foi muito bom! Vamos tocar outra? Ah, não, eu tenho que ir. Ah, vamos lá, vamos tocar alguma coisa realmente quente. Você quer alguma coisa quente? Tá bem. Isso. Muito bem. Esse é o antigo sucesso. Bem, é um antigo sucesso lá de onde eu venho. É isso aí, moçada. Olha, é um blues em si menor. Fiquem olhando pra mim e tentem me acompanhar, tá legal? Johnny Good, never ever learned to read or write so well. mesmo, Marvin Berry. Sabe aquele som novo que você estava procurando? Então escute isso. Vocês ainda não estão preparados para isso. Mas os seus filhos vão adorar. Lorraine? Oh, Marty, eu achei que foi muito interessante. Espero que não se importe, mas o George perguntou se não podia me levar para casa. Ótimo, ótimo. Bom, Lorraine. Sabe, eu tinha uma intuição quanto a vocês dois. Também tenho uma intuição. Olha, eu tenho que ir. Mas eu queria dizer que foi muito educativo. Marty, nos vemos novamente? Garanto que sim. Olha, Marty, obrigado pelos seus conselhos. Eu não vou esquecer nunca. Tudo bem, George. Bem, eu... boa sorte para vocês. Uma coisa... Quando tiverem filhos, e quando um deles estiver com 8 anos de idade e acidentalmente puser fogo no tapete da sala, não se zanguem muito com ele, tá bom? Está bem. Tchau. Droga, onde está aquele garoto? Está atrasado. Você não tem noção do tempo. Ei, calma. Eu tive que me trocar. Pensou que fosse voltar naquele terno careta, doutor. Olha, o meu velho conseguiu. Deu certo. Por quê? Ele nocauteou o Biff com um soco. Eu nunca pensei que ele tivesse feito isso antes. Ele nunca tinha enfrentado o Biff. Nunca? Não, por quê? Qual o problema? Nada. Vamos ajustar a hora do seu destino. Exatamente a hora em que você partiu. Você vai voltar exatamente na mesma hora. Como se nunca tivesse saído de lá. Bom, eu pintei uma faixa branca lá embaixo. É de lá que você vai partir. Eu calculei a distância exata de acordo com a aceleração, a velocidade e a resistência retroativa do vento e o momento em que o raio vai cair. O que será? Exatamente em 7 minutos e 22 segundos. Quando o despertador tocar, você pode largar. Falou! Bom, acho que isso é tudo. Obrigado. Obrigado a você. Eu te vejo daqui a 30 anos. Eu espero que sim. Não se preocupe. Se você atingir o cabo com o gancho a exatamente 88 milhas por hora, no momento em que o raio atingir o relógio, tudo dará certo. Ok. O que significa isso? Você saberá daqui a 30 anos. É sobre o futuro. podem ser desastrosas. Doutoral, é um risco que tem que correr, porque a sua vida depende disso. Não, eu me recuso a assumir essa responsabilidade. Nesse caso, eu vou viver aqui agora. Tome o trovões. Cabo, eu te jogarei a corda. Entendi, eu pego. Por que tinha que rasgar a carta? Se eu tivesse um pouco mais de tempo. Espera aí. Eu tenho todo o tempo do mundo, tenho uma máquina do tempo, posso voltar antes e avisá-lo. Ótimo. 10 minutos bastam. Circuito do tempo ligado, capacitor de fluxo, o motor funcionando. Certo. Não. Não, agora. Vamos, agora não, vamos! Thank you. funcionar. Por favor, vamos. Doutor! Não! Outra vez não! Vamos! Vamos, pega! Ei! Thank you. Você tá vivo? Um colete? A prova de balas? Como soube? Eu não tive chance de te contar. Aquela conversa sobre prejudicar os acontecimentos futuros, o curso natural das coisas. Bem, voltei atrás. Que diabos. Então, para onde vai agora? Espera, daqui uns 30 anos? É um número simpático. Dê uma olhada em mim quando chegar lá, tá? Eu devo estar com 47. Deixa comigo. Se cuidem. Você também. Claro. Tchau, tchau, Einstein. Oh, e cuidado na reentrada. É um choque, cara. Tá bem. Ligar, diga que eu vou trabalhar até tarde hoje. Linda, em primeiro lugar, eu não sou o seu serviço de recados. Segundo, um cara chamado Greg ou Craig ligou agora há pouco. Ah, e quem era Greg ou Greg? Não sei, eu não posso me lembrar de todos os seus namorados. Ei, que diabo é isso? Café da manhã. Você dormiu de roupa de novo, é? É, eu... Bom, o que você está usando, Dave? Marty, eu sempre vou para o escritório de terno. Você tá legal? Sim. Precisamos de uma segunda lua de mel. Por quê? A primeira não valeu, é? Oh, não. Oi. Bom dia. Mamãe? Papai? O que foi? Marty, você está bem? Vocês estão ótimos. Mamãe, você está tão magrinha. Obrigada, Marty. Oh, George. Bom dia, dorminhoco. Bom dia. Bom dia, bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Linda. Oh, Marty, ia me esquecendo. Jennifer Parker ligou. Oh, eu gosto tanto dela, Marty. É tão boazinha. Não é hoje a grande noite? O quê? O quê, mãe? Vocês não vão para o lago hoje à noite? Há semanas está planejando isso. Bem, nós já falamos sobre isso, mas como é que eu posso ir, hein? O carro está amassado. Amassado? Amassado? Mas quando foi que isso aconteceu? Por que não disse isso? Porque não aconteceu nada. Eu saber das coisas dessa casa. Afinal, o que aconteceu? Nada, o Biff está lá fora encerando o carro. Ei, Biff, veja se dá duas mãos de cera dessa vez, hein? Estou terminando a segunda mão. Ei, Biff, não tente me enganar. Oh, me desculpe, Sr. McFly. Eu quis dizer que vou começar a segunda agora. Tudo bem, Biff, que molenga. Sempre evitando o trabalho. Tem que ficar em cima dele, desde os tempos de ginásio. Mas também se não fosse por causa dele... Nunca teríamos nos apaixonado. É verdade. Sr. McFly! Sr. McFly, isso acabou de chegar. Oi, Marty. Acho que é o seu novo livro. Oh, querido. O seu primeiro romance. É, como eu sempre digo, quando a gente realmente quer, a gente consegue. Marty, as suas chaves está prontinho para esta noite. As chaves? Que tal uma voltinha, cavalheiro? Jennifer? Oh, você é um colírio para os meus olhos. Deixa eu dar uma olhadinha em você. Marty, parece que não me vê há uma semana. E não vejo mesmo. Você está bem? Está tudo bem? Oh, sim. Está tudo muito bem. Marty! Você tem que voltar comigo. Para onde? Ora, para o futuro. Ei, espera aí, o que está fazendo agora? Preciso de combustível. Vamos rápido, entre no carro. Ah, não, não, doutor, eu acabei de chegar. E eu e a Jennifer vamos dar uma volta no meu carro novo. Pode trazê-la. Diz respeito a ela também. É, espera um pouquinho aí, doutor. Do que é que você está falando? O que é que vai acontecer no futuro? Nós vamos ser uns idiotas, é? Não, não, não, não, não, Marty. Você e Jennifer vão estar bem. São seus filhos, Marty. Temos que fazer alguma coisa a respeito deles. Ei, doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. Rua? Para onde vamos? Não precisamos de rua.